calor, paz e guerra, alívio e dor, preto e branco, ódio e amor, rico e pobre, meu senhor. Tudo junto misturado, vivendo lado a lado, parece apaziguado, é triste. Segue mundo calado, trancado, fechado no mundo por cicatrizes. Cada um no seu corre, envelhece e morre sem tempo pra fazer história. Em horário nobre, a vida escorre, o mundo gira lá fora. Não para por nenhum minuto, não perdoa soldado fajuto que bate no peito, diz que é guerreiro, mas que no fundo tem medo de tudo. Aceitamos falhas, pessoas canalhas e perdoamos os erros, se cometidos pela pessoa que vemos na frente do espelho. Caso contrário, julgamos e somos cruéis da sentença. Vamos contra o nosso juiz, mas torcendo pra que ele vença. Cada dia uma máscara de acordo com a ocasião que a vida pede. Maquiagem, roupa de marca, disfarça a ferida que há tempos já fede. Que aumenta, que sangra, que infecciona a cada dia que passa. Mesmo sabendo o certo a fazer, ouvimos o mundo dizer não faça. Não posso continuar me escondendo de ti. Me sinto indesculpável diante de tudo que vi. Preciso das suas mãos pra me salvar agora. Minha carne já se calou, mas minha alma implora. Não posso continuar me escondendo de ti. Me sinto indesculpável diante de tudo que vi. Preciso das suas mãos pra me salvar agora. Quero sair de mim mesmo, ver a luz aí fora. Andamos na contramão de tudo o que chamamos de certo. Quando ninguém tá olhando é que erramos achando que somos espertos. Seguimos a vida em paz, enrolando, enganando o mundo inteiro. Perito enganar, começa a carreira primeiro enganando a si mesmo. A gente mente, engana, odeia, ama, fala, cala e reclama. Atuando nesse drama, entediando mais a trama. Sem pausa ou stop, é a imagem que se move, é em tempo real, sem corte. A vida é o ibope, é os fracos e os fortes. O que não é seu, continua em desfoque. O importante é que você tá de pé, afinal sabe bem como é. Se importar com os outros te faz mais um tolo, bondoso, amoroso, só mais uma ré. O importante é manter a aparência, correr de acordo com a crença. Viver uma vida podre e fedida, mas que os de fora não veja problemas. Mentimos tão bem que o tempo passe até a gente acredita. Confiamos em nós e na nossa verdade, mas nossa verdade é mentira. O espírito agoniza enquanto do lado a alma sozinha engorda. Filosofia de vida, mas que na verdade já nasceu morta. Não posso continuar me escondendo de ti. Me sinto indesculpável diante de tudo que vi.